vai ser só de você. Vai ser só de você. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, aqui é a dupla Tuti e Rodrigo. Alô, galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, aqui é o de Paulo. Aqui é o Paulinho. Nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Oi, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 9:30 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par rubricas diversas, música portuguesa e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, entre as 9:30 e as 10:30 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Segunda a sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe Girassom, o espaço dedicado à música portuguesa. Girassom é um espaço sem locução com duas edições diárias, entre as 12 e as 13, entre as 16 e as 17 horas, e com uma edição compacto durante 2 horas e 30 minutos, entre as 13 e as 15:30, aos sábados. Girassom, o momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Girassom. De segunda a sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacta aos sábados, das 13 às 15:30, aqui no Canal 2 da Antena Web. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play às terças e sextas-feiras, à 1:00 PM, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. E aqui, seguindo o programa Carlos Pitt, lembrando, olha só, na próxima semana, o nosso programa vai ser muito especial. Na próxima semana, a gente vai estar completando 300 programas no ar, 300 edições. Aí a gente vai relembrar aqui alguns programas, tá bom? A gente vai matar saudades, curtindo um pouquinho da história do programa Carlos Pitt, que faz parte da programação de muitas rádios há um bom tempo. E a gente só quer agradecer a você, viu? A você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que nos divulga e a você de todas as rádios aí. Muito obrigado. Na próxima semana, vamos entrar no programa de edição número 300. Obrigado, gente! E agora tem Carla Ribeiro trazendo os lançamentos da semana. Oi, gente! Tô chegando mais uma semana no programa Carlos Pitt pros lançamentos. E eu vou começar falando aqui da dupla Rony e Ricardo. Há 10 anos na estrada, unidos não só pelo laço de sangue, mas principalmente pelo amor à música e dedicação ao seu trabalho, vem conquistando uma legião de fãs e seguidores por onde passam. Eles mostram que as cantorias de infância nunca foram só um passatempo, pois lançaram em outubro de 2010 seu quinto CD e primeiro DVD gravado ao vivo em Brasília. Os jovens músicos já cantaram ao lado de grandes artistas como Milionário José Rico, Roberta Miranda, Chico Rei Paraná, Teodoro Sampaio, entre outros. Eles mantêm uma agenda de shows lotada, apresentando-se em casas noturnas, grandes eventos sertanejos e exposições agropecuárias por todo o Brasil. Vou lançar a nova música de trabalho deles então. Rony e Ricardo, Casa, Comida e Roupa Lavada. Lançamento. Tô louco por você já faz muito tempo. E você

tchere, tchere, tchere. Vou pegar você em pé. Se eu te pego, não tem hora pra acabar. Que seja o lelelê, também o tchu tchá. Tem Camaro, amarelo e Dodge Ram pra nós andar. Vai ter baladeira e sem fazer tchere, tchere, tchere. Vou pegar você em pé. Se eu te pego, não tem hora pra acabar. Com Igor e Aleph. Gostaram? Quem gostou? Pode mandar e-mail aqui pra gente, programa@carlospeach.com. Os artistas de todo o Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui também é muito fácil. É só mandar nesse e-mail, programa@carlospeach.com, a música de trabalho e o release que eu lanço pra você, tá bom? E ó, semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Legal! Obrigado, Carla Ribeiro. Já já tem entrevista aqui exclusiva. Já já entrevista exclusiva com os melhores artistas da música sertaneja. A gente gravou nova série de entrevistas essa semana em São Paulo e você vai ouvir já já aqui no programa Carlos Pitt. Agora, vamos trazer pra você música pra matar saudade. Bora matar saudade. Lucas e Luan, matando saudade, Horizonte Azul. Matando saudade. Matando saudade. O que mais me dói em noite sem luar? Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando na janela, solidão da rua. Bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, no baixo astral danado. Desse apartamento, eu louco alucinado. Todo seu olhar que me deixou assim. Louco apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto. Mortes e mais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul. Da cidade olhando aqui de cima, são manchas de saudade inertes na neblina. Loucas fantasias vêm nesse apogeu. Busco no meu corpo encontrar o seu. Coração não bate, apanha no meu peito. Morto de saudade, eu choro, não tem jeito. Está contigo no seu aconchego e te falar de amor no toque dos meus dedos. Lembranças de nós dois aqui nesses lençóis ficarão. Fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho a brilhar. O seu corpo nu, espelho, lembranças demais. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. Acesse www.carlospeach.com ou www.youtube.com/carlospeachoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui.

chorava e choro por causa dessa menina. Bebo, bebo querosene, eu bebo gasolina. Eu bebo, bato, choro por causa dessa menina. Eu bebo querosene, eu bebo gasolina. Eu bebo, bato, choro por causa dessa menina. Bebo, bebo querosene, eu bebo gasolina. Eu bebo, bato, choro por causa dessa menina. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave de joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa, às segundas e quintas, da 1 às 2 e meia da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, da Antena Web. Do Brasil e de Portugal. Aqui é Kellen Caroline, eu também estou no programa do Carlos Pitty. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitty, aqui é o Sebado Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitty. Enviando sucesso. Bacana, seguindo o programa Carlos Pitty, gostou da entrevista de hoje? É, depois você vai lá no meu site, no carlospitty.com, no site da TVCP1, www.tvcp1.com. Você pode assistir todas as entrevistas do programa Carlos Pitty lá e no meu site também, né? Agora, para você que acompanha no Twitter, Facebook, a gente tá sempre compartilhando, sempre levando os links lá para vocês também acompanharem de pertinho o programa Carlos Pitty. Ok? Legal? Miroca, trazendo agora para você as notícias dos artistas. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, na semana que vem o programa Carlos Pitty vai completar 300 edições. Sabe lá o que é isso? São mais de 6 anos e meio toda semana aqui na sua companhia. Para quem não acompanhou a nossa história, o nosso programa é produzido em São Paulo e enviado hoje a 103 rádios em 3 estados de norte a sul do Brasil, em 8 cidades em Portugal e no Paraguai também. E há rádios no Paraná e em Portugal que estão conosco desde o comecinho. São milhares de ouvintes que ouvem o programa na emissora de sua cidade, conforme o horário que a rádio escolhe em sua programação. E temos muita história para contar. Agora o programa tem um perfil mais sertanejo, mas antes nós recebíamos para entrevistas artistas de outros gêneros, como a Axé Blonde, Grupo Malícia, Nuance, o Sorriso Maroto, e até artistas da Jovem Guarda passaram por aqui, como Gerra Adriane e Martinha. O grupo Roupa Nova nos recebeu na passagem do som antes de um show e sem pressa de ir embora, gente, apesar da pressão do assessor que cobrava o horário. Mas eles contaram muitas histórias legais de seus 30 anos de carreira. O programa entrevistou vários artistas consagrados como Victor e Léo, Edson e Hudson, Chico Rei e Paraná, Léo e Júnior, Zé Henrique e Gabriel, Gilberto e Gilmar, só para falar de alguns. Mas também deu oportunidade a artistas em início de carreira que concederam a primeira entrevista aqui no programa Carlos Pitt. Demos até oportunidade de desabafos como a Donizete, que lavou a alma após romper sua parceria com o Hudson. Não vão perder o programa da semana que vem, pois nós vamos relembrar toda essa trajetória comemorando com você, tá bom? Mas deixa eu contar pra vocês que vem novidade do Carlos Pitt por aí. É, ele tá gravando com a dupla Roger e Robson, que já estiveram em entrevista aqui no programa, a música Cada Enxadada Uma Minhoca, da autoria dele, junto com o Júnior Santi. É uma música engraçada de um cara que se dá bem em tudo. Acho que vocês já ouviram aqui no programa, mas dessa vez vai ser com Carlos Pitt e Roger e Robson. Mais novidades mesmo, você pode conferir sempre no site www.carlospitt.com. E veja como está a carreira dele. E também no www.tvcp1.com. E assista os vídeos dos shows, de entrevistas e baladas. Tem até o show do Roger e Robson no Villa Country. Não viu? Vai lá assistir. Beijão, pessoal. Boa semana e até a próxima. Beleza, Minhoca. Agora é o seguinte, deixa eu trazer pra você que tá ligado aqui no programa Carlos Pitt a música que eu componho e eles gravam. Essa música é uma composição minha em parceria com o André Morales. Vamos ouvir? A dupla de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Douglas e Vinícius, Tô Caindo Fora. Olha o arrocha aí, gente. Tô pegando a mala, tô caindo fora. Já passou da hora, não volto mais não. Vê se não me agarra, eu vou lhe dizer, agora é tchau e bênção pra você. Feito um temporal, chegou em minha vida, feito um furacão, me derrubou no chão. Foi tiro certeiro, fiquei indefeso, foi metralhado o meu coração. E passou rasteira, me deixou na lona, e eu peguei carona com a solidão. A mentira me cegou e eu fiquei perdido. Tá tudo errado, não quero mais não. Tô pegando a mala, eu tô caindo fora. Já passou da hora, não volto mais não. Vê se não me agarra, eu vou lhe dizer, agora é tchau e bênção pra você. Eu tô pegando a mala, tô caindo fora. Já passou da hora, não volto mais não. Vê se não me agarra, eu vou lhe dizer, agora é tchau e bênção pra você. Chegou em minha vida, feito um furacão, me derrubou no chão. Foi tiro certeiro, fiquei indefeso, foi metralhado o meu coração. Me passou rasteira, me deixou na lona, e eu peguei carona com a solidão. A mentira me cegou e eu fiquei perdido, tá tudo errado, não quero mais não. Tô pegando a mala, tô caindo fora, já passou da hora, não volto mais não. Se não me agarra, eu vou lhe dizer, agora é tchau e bênção pra você. Eu tô pegando a mala, tô caindo fora. Já passou da hora, não volto mais não. E se não me agarra, eu vou lhe dizer, agora é tchau e bênção pra você. Agora é tchau e bênção pra você. Enviando sucesso com Carlos Pitt. Já que não tem volta, o jeito é concentrar, a melhor forma de seguir em frente. Vou mais correr atrás, eu vou pensar um pouco em mim, esquecer da gente. Vou mudar,

você tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, você tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, você tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Música nova de Gustavo Lima, fechando aqui tudo e todas e hoje do programa Carlos Pitty. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos ouve sempre. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, pelo carinho, né? E você sempre bem-vindo aqui no meu programa, né? Programa Carlos Pitty para mais de 100 emissoras, Brasil, Portugal e Paraguai. Obrigado, gente. Valeu, rede. Moçada, por hoje é só. Semana que vem eu volto neste mesmo horário aqui na sua rádio. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitty, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.